aos jogadores do município de Ipitanga. Isso é uma satisfação minha e de todos os vereadores para passar essa pequena homenagem que nós temos a vocês. A gente sabe que vocês merecem muito mais do que isso, mas isso é uma simples homenagem, uma simples manifestação que nós temos de estender esse cumprimento a vocês. A gente, claro que a gente queria muito mais, mas a Câmara ofereceu isso a vocês. É uma satisfação imensa recebê-los vocês. A gente tem uma participação grande nessa equipe. E também a gente não pode deixar agradecer ao treinador Sidney, ao treinador Ayrton, ao Joel de Oliveira como secretário de esporte, que tanto fez esse time, que nos ajudou, batalhou, ao prefeito municipal, aos secretários da equipe de Secretaria de Esporte, que também deu maior apoio nessa parte, aos funcionários, que a gente fala, os funcionários do Joel de Oliveira, mas enfim, os secretários da Secretaria de Esporte, parabéns, vocês também estão nessa equipe de futebol de salão. E também eu não posso deixar aqui o agradecimento também à Maristela, que deu maior apoio, ao vereador também Aritana, que deu esse maior apoio, ao Jornal Paraná Centro, que foi um parceiro nosso, à Rádio Pitanga, que deu a maior cobertura a esse evento, através do Juscelino Veloso e do Najib Luiz, que apoiaram e fizeram essa campanha maravilhosa que o Pitanga fez na Taça Bronze. Ao comércio de Pitanga, que nos ajudaram, que nos incentivaram nas horas difíceis nossas, na hora que a gente chegou, pediu, eles nos ajudaram, colaboraram ao comércio, aos empresários, enfim, né? Aos jogadores também, né, com essa força, aos familiares dos jogadores, que também muitas vezes participaram, nos ajudaram. A gente viu as mães, os filhos de alguns, o tanto que lutaram, choraram, às vezes, nas horas difíceis de cada jogador, mas a gente sabe a vontade que uma mãe e um pai têm, que o filho vá para frente, e eles foram, eles mostraram essa dedicação de cada um. E aos torcedores também, que nos ajudaram, nos incentivaram muito perante esse campeonato que começou dia 2 de maio e foi até dezembro. Então, eu quero desejar aos jogadores, à comissão técnica, aos diretores do Pitanga, meus parabéns e continue. O ano que vem nós temos a taça prata aí para nós estudarmos muito bem, para nós entrarmos com essa mesma dedicação que nós entramos na taça bronze. Meu muito obrigado. Peço a palavra, senhor. Eu também queria fazer um agradecimento especial à nossa amiga que trabalha junto com nós na Câmara, a advogada Maristela, por ter iniciativa de ontem à noite, pôr seu nome à presidente da Liga de Futebol de Pitanga. Primeira mulher que se candidatou, teve coragem e peito à presidência da Liga de Pitanga. Agradecimento à Maristela e também em especial ao professor Sidney e os demais atletas que não são de Pitanga. Não vou citar nome que talvez eu fale. Parabéns para vocês que vieram defender nossa cidade e faço o convite que continue o ano que vem junto com nós, com essa humildade, com essa simplicidade de vocês que eu acompanhei no campeonato e os jogadores da cidade de Pitanga também. Parabéns para vocês. Eu quero agradecer a presença de todos aqui hoje, presente. Vários torcedores do Pitanga, casa lotada, casa cheia. Que bom que sempre aconteça isso. Não viemos discutir código tributário, vamos dar os parabéns para esses atletas que é mais importante. Muito obrigado. Peço a palavra. Concedido, senhor. Também não podia deixar de parabenizar o Departamento de Cultura. É claro, a Lala, os funcionários, os eletricistas também que fizeram a parte deles e que deixaram a nossa praça realmente linda. O Tenente Cubas, eu acho que pelo trabalho, pelo esforço dele, nosso amigo, meu irmão, nós também temos que parabenizar por mais esse título. O futsal de Pitanga, eu acho a equipe inteira, Pitanga está de parabéns. Agradecer também a todos os funcionários aqui da Câmara que nos assessoraram por esse ano todo. E eu queria agradecer principalmente a presença de todos, desejar um Feliz Natal e um 2010 cheio de saúde e de muitas realizações. Obrigado. Peço a... Concedido, senhor. Obrigado, senhor presidente. Quero só fazer um registro e dar os parabéns também aos moradores da rua Campos Salles, aqui na Vila Planalto, que já vai pelo terceiro ano consecutivo que eles, aqueles moradores enfeitaram a rua. Convido também para que passem e apreciem que na Planalto também tem rua arrumada, iluminada, apesar dos buracos existentes, mas o pessoal está animado. Está fazendo a parte deles. Está esperando que sejam feitas as outras partes. Também quero falar que os agricultores, nós agricultores, agora no mês, praticamente no mês de dezembro, foi concluído o plantio, tanto do milho, que foi no mês de setembro, da soja, agora nessa época. E quando eu falo aqui na Câmara, em nome dos agricultores, eu falo porque o agricultor é o único que está com a sua, com o seu capital a céu aberto. Ele planta na esperança de que, na safra seguinte, ele colha. E muitas vezes, quando colhe, não tem preço, como é o caso do trigo colhido recentemente. Quero também dar os parabéns ao time do Pitanga pela brilhante conquista, todos os jogadores, e dizer que muitos deles eu venho acompanhando desde a PAMAP, eu, a Maria Holanda. Quero fazer também um agradecimento aqui, ó, ao professor Antônio, que se hoje alguns meninos estão se destacando aqui no nosso time, teve um trabalho de base dos 4, 5 anos de idade e depois até esses 13, 14 anos da APAMAP. Eu participei da primeira, segunda, terceira e quase quarta diretoria da APAMAP, acompanhei esses meninos. Então, parabéns a todos. Quero dizer que talvez o sofrimento lá em casa foi um pouquinho maior, porque eu tive dois atletas participando, meus filhos, nesse time do Pitanga, que é o Fábio, goleiro, reserva, atuou também em algumas partidas, e o jogador Rafael, mais conhecido como Batatinha. Parabéns a todos. Para nós, vocês são vencedores, como já falei anteriormente. Independente do resultado, o município de Pitanga, e através de vocês, foi valorizado o futsal que estava esquecido. Parabéns a todos, parabéns ao treinador, parabéns à esposa do técnico, que foi uma batalhadora, e enfrentou muitas vezes as dificuldades lá na quadra, fora de quadra. É, quase, né, Meco? Então, parabéns a toda a equipe que acompanharam também o técnico, o Ayrton, enfim, todos os que deram a sua contribuição. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Eu quero, a última sessão regimental, que é hoje, de repente pode surgir, de repente, até uma extraordinária, mas a regimental é a última do ano de 2009. Eu quero pedir a todos os vereadores que compõem essa casa, aos funcionários que compõem essa casa, pedir desculpas se às vezes eu me cedi alguma coisa, mas podem ter certeza, a minha intenção jamais foi agredir alguém, nem em palavras que dirá fisicamente. Então eu quero pedir desculpas se às vezes eu me cedi alguma vez. Eu quero agradecer a toda a população de Ipitanga, aos funcionários municipais, aos secretários municipais, à imprensa que se faz presente, falada e escrita, duas emissoras de rádio, jornal para nascer. Muito obrigado. E eu quero dizer a todos, saio tão tranquilo nesse recesso de ter cumprido a minha missão como representante da população daquilo que a minha consciência pediu que eu assim agisse. Agi com a minha consciência aquilo que eu achei que era o certo. E quero continuar assim novamente. E aos atletas, meus parabéns a toda a direção, aos atletas, e dizer aqui que falam por aí que os filhos do Adir, acho que não puxaram para o pai, porque de bola ele não é muito bom de bola. Mas muito obrigado. Eu também quero usar essa tribuna, falar umas palavras sobre o meu partido PMDB, meu e do vereador Meco. Talvez eu use o microfone de uma rádio para fazer colocação que não tem fundamento. Quem me conhece sabe que a gente trabalha sério. Devo muito a esses vereadores me colocar como presidente. Tive dificuldade muito esse ano por falta de experiência, por falta de conhecimento. Mas espero que o ano que vem nós podemos trabalhar mais tranquilos. E sobre a Rádio Poema, ali tem um locutor, não vou citar nomes, mas tem gente inteligente. Tem o Luiz Mato, ele foi vereador, foi presidente dessa casa. Então eles colocam umas matérias sem fundamento. Primeiramente, existe uma votação. É polêmica? É. Mas o presidente nunca vota. Ele vota se der empate. Que fique bem colocado, eles registrem. Eu votaria se desse empate, mas não deu empate nessa casa. Até agora não foi preciso usar o meu voto, que é o voto em Minerva. Então gostaria que eles também pensassem um pouco. Devo muito ao PMDB, porque eles que me lançaram como candidato, me ajudaram bastante. Então a gente deixa o agradecimento para eles. Esperamos que o ano que vem nós podemos trabalhar mais tranquilos para poder fazer as coisas melhor para o nosso povo. Muito obrigado. Nesse momento, será entregue a emoção de aplauso ao Ipitanga Futsal. Convidamos o vereador Fabrício para fazer a entrega da emoção. Vamos convidar também todos os atletas que tiveram esse prazer, esse orgulho de representar muito bem Ipitanga. A comissão técnica, o treinador, o Joel de Oliveira, o Ito, que, por favor, se dirija aqui, mais próximo, para nós fazer a entrega. Vocês merecem muito mesmo. Vai receber essa nossa agora. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, convocando outra para o dia e horas mentais.